Aí! Glória a Deus! Aí! Você tá pensando aí que tem que ter pique pra pegar, meu amigo? Que aqui é original gospel gangster mesmo, tá ligado? Só! É só servo de Deus que tem atitude. Aleluia. E eu quero chamar aqui os irmãos Ceilândia Sul. Aleluia. Com vocês, face a face, eu quero ouvir barulho! Aleluia! Aleluia! E aí? Glória a Deus! Aleluia! Face a face. Fique esperto, quem abriu a boca falou. Jesus Cristo nunca existiu, quem nunca salvou. Pois, fique sabendo que Jesus tá te filmando. E a cada hora que passa, mais um fogo tá queimando. Eu vejo a trajetória, o caminho escolhido por diabo. Te pedindo da glória, então eu falo, é para o esmago. Quem é contra Deus, pois eu te digo de novo, diabo. Não serei seu e pra você digo bem claro. Minha decisão, se é Deus que está comigo, escuta a minha oração. Não é aleijado, não é santo, não é mudo, não é surdo. Impotente, onisciente, eu não sou o criador de tudo, é um absurdo. Não, é um absurdo, é claro que não. Ele é o caminho, ele é verdade, ele é a nossa salvação. Ele é o Deus, criador da vida, Deus. Ele sempre me motiva, Deus. Ele me dá alegria, Deus. Me livra da agonia, Deus. Criador da vida, Deus. Criador da vida, Deus. Criador da vida, Deus. Ele é o criador, Deus. Criador da vida, Deus. Criador da vida, Deus. Hipocrisia, o tempo vem surgindo. Mas eu e outros irmãos estamos em combate junto a Cristo. Vencendo a maldição, com muito som e oração. Meus irmãos equivocados, esse mundo de ladrão, não. Estão sendo enganados. Lembre-se de Judas, se dizia confiável. Esse eu vou explicar pra entender o que estou falando. Maldito seja mano que acredita no seu pandemão. Pare um momento e vê se tenta nosso livro Bíblia. E quem dá bem, veja bem, mas não é mentira. Jesus jamais quer ver seu filho no pecado. É ao contrário desse mal que leva do irmão pro buraco. Vai ser estragado, julgado e considerado um derrotado. Diabo, criador da vida, Deus. Criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. Ele é o criador, Deus. O criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. Ele é o criador, Deus. O criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. Ele é o criador, Deus. O criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. O criador da vida, Deus. Ele é o criador, Deus. Ele é o criador, Deus. Ele é o criador. Ele é o criador. Ele é o criador. Todos nós sabemos que existe um criador que fez você, que fez cada um de nós. E somente ele é digno de todo louvor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz.